Objetiva 83. Objetiva. Gente, muito bom dia! Tô chegando aqui pela sua ZY814, canal 290, com 25 watts de potência. Essa é a sua rádio Amigos de Cabralha Paulista, para todo o Centro-Oeste Paulista, com uma programação sempre feita com muito carinho para você. Onde quer que você esteja, receba aqui o nosso bom dia especial. Para você, uma maravilhosa sexta-feira, e a partir de agora, você é o nosso convidado especial a fazer parte dessa festa aqui do nosso Manhã Objetivo. Então chega mais, aumenta o volume. Aumente o volume. Nas próximas horas, a Objetiva conecta você com os melhores hits.